self-exhibition. Próxima estação, Cardeal Arco Verde. Desembarque pelo lado direito. Next stop, Cardeal Arco Verde. Embarque to the right. Próxima estação, Botafogo. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. E de integração para Urca e de extensão para Humaitá, Jardim Botânico e Gávea. Desembarque pelo lado direito. Next stop, Botafogo. Transfer station between line 1 and 2. Exit here for Urca and extensions to Humaitá, Jardim Botânico e Gávea. Estação Flamengo. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2. Desembarque pelo lado direito. Next stop, Flamengo. Transfer station between line 1.